Now, thank you so much. situation is very dangerous in the world. So please send some metta to the poor Ukrainians and Russians. Bom dia, e diz que a situação está muito perigosa no mundo. Por favor, enviem meta para as pessoas da Ucrânia e da Rússia. It seems many people are dying today. Parece, na verdade, que hoje muitas pessoas estão morrendo hoje. The situation is very serious, and who knows what the future will be. A situação então está muito perigosa, e quem sabe, né, o que será o futuro por vir. So let us hope for the best for all, for the Ukrainians, for the Russians, and for the world. Então, vamos torcer pelo melhor para os ucranianos, para os russos e para o resto do mundo. Our time more or less has arrived. Nosso tempo mais ou menos chegou, está chegando aqui. So we can start. Então, podemos começar. Are there any questions in regard to what you have learned? Any urgent questions? Any unclarities? Existe alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao que expusemos aqui, foi feito até agora? Alguma pergunta urgente? It is important to understand that the passage we are analyzing is from the part of Yogacara Bhumi Shastra explaining how to become an arahat. Então, é importante entender o que nós estamos estudando aqui. É parte do Yogacara Bhumi Shastra para o caminho para se tornar um arahat. One is a bodhisattva, one is not in hurry to become an arahat. E é importante saber que se for no caminho do Bodhisattva, então não há pressa, na verdade, para se tornar. Vai querer se tornar um arahat. So, his meditation is little different. Então, a meditação... There are common features and there are differences. Então, essa meditação é um pouco diferente, tem algumas características em comuns e outras que são distintas. So, speaking from the Bodhisattva perspective, you have learned nothing is established in the mind, except the names, except the concepts. Então, de acordo com o caminho do Bodhisattva, vocês entenderam que nada então é estabelecido na mente, desculpe, perdi o final aqui. Sorry, but I lost the last part. Nothing is established in the mind. So the mind itself, its nature is suchness. Nada estabelecido na mente, a natureza é a atalidade. So the phenomena come and go, but the suchness does not come and go. Fenômenos vão e vêm, mas a atalidade não vai e vem. Because the very nature of suchness is emptiness. Porque a natureza, a própria natureza da totalidade é a vazieza. The very nature of suchness is no grasping for any any signs of objects, any nimitta. A natureza, a própria natureza dessa da totalidade é o não agarrar, não se agarrar à imagem, ao sinal, a nenhum nimitta. The very nature of the mind is also no desire. Também é nenhum desejo. The mind is in a natural state. We are not in a natural state, but the mind is in a natural state. Então, a mente está num estado natural. Nós não estamos no estado natural, mas a mente está no estado natural. That's why it can equally reflect anything, like the pleasant things, unpleasant things, big things, the small things, whatever object they may be, it just reflects them as they arise, without real differentiation. Então, por isso que a mente é capaz de refletir qualquer coisa. Reflete o agradável, desagradável, grande, pequeno, qualquer coisa. This is how the Bodhisattva contemplates the reality. Então, é assim que o Bodhisattva contempla a realidade. This is how he interprets the statement in the scriptures that the defilements are the guests in the mind. They are, they don't really belong to the mind. É assim que ele interpreta nos textos como as impurezas sendo os convidados da mente. Eles não pertencem à mente. So the mind, this is the teaching essence of the transcendental wisdom. The mind is naturally pure. Então, de acordo com a sabedoria transcendente, a mente é naturalmente pura. Its nature is nirvana. Sua natureza é a nirvana. So the nirvana really cannot be achieved. Nirvana can only be realized. Então, nirvana, nesse sentido, não pode ser atingido de verdade, só pode ser realizado. Everything that actually appears cannot be separated from suchness. Então, tudo que aparece não pode ser separado da totalidade. So we have learned, in order to get a realization, one has to practice mindfulness to extend that the mind and the body become subtle. Then one has to analyze the five aggregates. Então aprendemos que temos que nos treinar em ganhar mindfulness para desenvolver essa mente e corpo sutis, perceber a mente e o corpo sutil, e então analisar os cinco agregados. The disciples tend to take these aggregates as something real, something really existing. Discípulos tendem a tomar isso como algo que é real e autoexistente. But according to the Yogacara teaching, they are also like anything you establish in mind, they are just names, concepts. Mas de acordo com Yogacara, como tudo, são apenas nomes, conceitos. Dependent origination, which is the true reality, as we experience it not being the Buddhas, it is also for us a concept. Então, a realidade última, que é a originação dependente, a verdade, ela não pode ser experienciada por nós, apenas pelos Budas. Então, para nós, também elas são conceitos. Because you have to put these names, these concepts, these ideas into the mind, only then you can actually experience them. Você precisa colocar esses nomes, ideias na sua mente para então poder, de fato, realizá-las, experienciá-las. So, if you don't put them into the mind, you will not experience them. Se você não as puser na mente, você não vai poder experienciá-las. So, if you don't put anything into the mind, what do you experience? Se não se puser na mente, então o que você vai experienciar? Well, this is a very good question. Please think about it. Uma pergunta muito boa. Então, por favor, pensem a respeito. Bodhisattva investigates that according to Yogacara, that whenever you hold. Então, o Bodhisattva investiga qualquer coisa que você segura, agarra. You will put a name on it. Você vai colocar um nome. Isso. When you put a name on it, you have the idea that it has its own existence. E aí, quando você coloca um nome, você tem a ideia de que essa coisa ela tem autoexistência. And when you get the idea that it has its own existence, then your distinctions of the things, they are, so to say, just your based on only on your concepts. They are not the reality. Então, quando você põe a ideia autoexistente nas coisas, então a realidade, na verdade, a base dela é, na verdade, apenas conceitos. Elas não têm uma existência. We live in the delusion that what we see is the reality, but what the others see is not the same what we see. We are completely in our subjective world. Então, nós vivemos, na verdade, numa delusão de que as coisas são verdadeiras e, na verdade, as coisas são diferentes para cada um. Vivemos, então, num mundo de subjetividade. So, we have created ourselves this world by our ignorance and by our will formations. Então, criamos esse mundo, então, a partir da ignorância, a partir das formações volitivas. So, after you have understood the five aggregates, which is the world, and the dependent origination, which is the nature of the world, then you can penetrate the four noble truths, which is here translated as engaging with reality. The four noble truths are suchness. They are reality. Suchness means reality. Então, depois, então, compreendemos os cinco agregados, que é a base da originação dependente. A originação dependente é a realidade. Podemos compreender as quatro nobres verdades, que se tratam aqui traduzidas como engajar com a realidade. E as quatro nobres verdades, se entende por engajar com a realidade. E essa realidade é aqui a talidade. Talidade é sinônimo de realidade. For the disciples, according to the Yogacara, the four noble truths are established. Pratishtita. Então, de acordo com os discípulos, né, a tradição Yogacara, as quatro nobres verdades são estabelecidas. The Bodhisattva, according to Yogacara, contemplates the non-established four noble truths. Então, o caminho do Bodhisattva, de acordo com Yogacara, o caminho do Bodhisattva não, elas não são, as quatro nobres verdades não são estabelecidas. So he contemplates the truth of suffering. Então ele contempla a verdade do sofrimento. As the truth which establishes us in the world. Como a verdade que nos estabelece no mundo. Actually, the mind is not established in the world. The mind has no abode, but the truth of suffering establishes us in the world. Então, contempla a verdade não está não estabelecida no mundo. Como sendo estabelecida no mundo. Mas, na verdade, a nossa mente não tem uma morada, não tem um estabelecimento. This being established in the in suffering, actually, is not real because it is based on ignorance. Então, essa estabilização, essa moradia no sofrimento, na verdade, é baseada na ignorância. So, truth of suffering means being established in the world of suffering. Então, a verdade... Due to holding to the five aggregates. Então, a verdade desse sofrimento é justamente dessa ignorância de se estabelecer nesse sofrimento por conta de se agarrar aos cinco agregados. So this is what establishes us in the world. É isso que nos estabelece, então, no mundo. In the Pali tradition also, the Buddha is called Anoka, the one who has no abode in the world. No cânone Pali, também se coloca essa palavra, Anuka, que significa que não tem moradia no mundo. Oka means house. Anoka, no house. Oka significa casa. Anoka, sem casa. So, we are established in the suffering because of the wrong conduct. The truth of origination or truth of accumulation, which is accumulating samskaras due to grasping is the truth of wrong conduct. Então, nós estabelecemos esse contato errado e esse contato errado por acumulação de samskaras, por agarrar constantemente desculpe, essa é uma falha aqui no final. Essa é a verdade. This is the truth, sorry, the last part, Bhante. What shall I repeat again? There's just the last part. Well, the truth of origin or the truth of accumulation, samudaya satya. The truth of accumulation. Então, essa é a verdade da acumulação, na verdade, desses samsaras, os samskaras. Isso, the wrong conduct. É wrong conduct is the truth of origination. Essa conduta errada é o que dá originação do sofrimento. This is the worldly truth, the conventional truth. Essa é a verdade mundana, a verdade convencional. So, this truth cannot be established because when you become Buddha, you are not established in the wrong conduct and in suffering. Então, essa verdade condicional, ela não pode ser estabelecida, porque quando você se torna um Buda, não há estabelecimento, não há base para estabelecimento de conduta errada. But yet it is a suchness. Mas ainda assim há a talidade. Now, when you read of the wrong conduct, you will experience the purity. Então, quando você se livrar da conduta errada, você experienciará a pureza. And when you experience the purity, you experience the right conduct. E quando você experience the way. E quando você experienciar essa pureza, vai experienciar a conduta real e vai experienciar o caminho. So we have seen this is the emphasis on the state of clarity and relaxation. Então essa ênfase no estado de claridade e relaxamento. The state of clarity and relaxation is the way. O estado de claridade e relaxamento é o caminho. When you have clarity and relaxation, when you have pliancy, lightness, straightness, when you have these qualities, your mind is in balance. Então, quando você tem a claridade e o relaxamento, então você tem a maleabilidade, você tem todas as qualidades. Então, disse que a mente está em equilíbrio. When your mind is in balance, you can combine appeasement and vipassana and insight. Então, quando a mente está em equilíbrio, você pode aplicar o aquietar e vipassana dentro. Why? Por quê? Because when the mind is excited, you need to use non-differentiated image of a suitable object. When the mind is thinking, you need to use a differentiated image of an object. Only then you can let go. Então, por quê? Porque a mente, quando está excitada, ela precisa utilizar uma imagem não diferenciada do objeto. E quando a mente está afundando, ela precisa de uma imagem diferenciada do objeto. In the state of the mind not experiencing thinking, not experiencing excitement, you can let go. Então, com essa possibilidade de não precisar estar excitada, você utilizar o objeto não diferenciado e diferenciado, você então pode deixar ir, pode soltar. So you will experience a natural awareness. Então você experimenta uma consciência natural, uma actually this natural awareness is not cannot be separated from the original purity. Então, na verdade, essa awareness natural, essa consciência natural, ela não pode ser separada da pureza e originação. This original purity according to the Theravada commentaries belongs to the bhavanga, belongs to the base mind. Então, essa origem de pureza, de acordo com os comentários, pertence ao bhavanga, a base da mente, a mente basal, mente base. The emphasis of the Bodhisattva path is that it belongs to the natural state of the mind. De acordo com o caminho de Bodhisattva, pertence ao estado natural da mente. But this natural state of the mind we do not know. Esse estado natural da mente, a gente não conhece. What we know only is the alaya. Que conhecemos apenas é o alaya. And alaya is a flow. E o alaya é um fluir. It's a impermanence. It is a reason for our impermanence. É a razão da nossa impermanência. But it is a key to our liberation. Mas é uma chave para a nossa liberação. Why? Por quê? Because in this very alaya appears object and the subject. Nesse mesmo alaya surge objeto, sujeito e objeto. But this object and subject, real object and real subject, this duality is not a natural state. Porque esses objetos que surgem como reais, sujeito e objeto, não são o estado natural. It is this state of arising of the subject and the object is witnessed by the mind. Eles são apenas testemunhados pela mente. And this witnessing, self-witnessing mind is nothing else but the alaya itself. Esse testemunhar na mente não é nada mais do que a própria alaya. In this alaya, we have stored our previous experiences. Nesse alaya, nós guardamos as nossas experiências prévias. Which we then interpret as our world. As quais interpretamos como sendo o nosso mundo. So these previous experiences or anushayas. Essas experiências prévias, ou anushayas. They are the seeds of our experience. They are the cause of our experience as of duality. São as sementes, então, da nossa experiência de dualidade. So, I am explaining all this because maybe sometime later I will teach you a little bit about the Yogacara. So, you should be aware that this aspect you are learning now, it is explaining the path of the disciples. Está explicando isso agora, porque possivelmente mais tarde vai explicar sobre a escola Yogacara. Nesse momento estamos falando para os discípulos, né? For the Yogacharin, at least for Asanga, it is the real path. Então, para Yogacara, pelo menos para a Sangha, esse é o caminho verdadeiro. It is a real path and it leads, but it leads to, according to Yogacara, to a limited liberation. Mas, de acordo com Yogacara, leva apenas a uma liberação limitada. This is a particular understanding of the Yogacara. Esse é um entendimento muito particular de Yogacara. Why? Because the mind itself is a suchness. Por quê? Porque a mente em si própria é a talidade. So, the Bodhisattva should see that this impermanence which we experience as suffering as a world. Então, porque o Bodhisattva precisa ver então o mundo que experienciamos como impermanente? Appears only in the framework of the suchness of the mind. E surge apenas na estrutura da talidade da mente. The suchness of the mind, the suchness does not change. A talidade da mente, ela não muda, é imutável. Then the Bodhisattva also contemplates all the characteristics, all the signs of the object you grasp. Então, o Bodhisattva também contempla todas as características dos objetos que nós agarramos. They are free from the characteristic of the true self of a person and the true self of the phenomena. E como sendo livres de características de terem auto-identidade, onde fenômenos auto-existentes. And we have explained the mirror, they are not different from the mind itself. Como explicamos, o espelho não é diferente da mente ela própria. So, these are the aspects of the suchness which make the practice of the bodhisattvas, according to Yogacara, different from the practice of the disciples. Então, essas são as características que fazem do caminho do Bodhisattva, de acordo com a escola Yogacara, diferente do outro caminho. So, they contemplate, same as described in our text, they contemplate the impermanence. Eles contemplam, como de acordo com o nosso tempo, com o nosso texto, contemplam a impermanência. But they contemplate the impermanence and the suffering of impermanence as something not established, not as something being established. Nós contemplam a impermanência e o sofrimento da impermanência como sendo coisas não estabelecidas, como não estabelecidas. This is the emphasis of the transcendental wisdom. Essa é a ênfase da sabedoria transcendental. The impermanence cannot be established anywhere except in the mind. A impermanência então não pode ser estabelecida, ter morada em lugar nenhum, exceto na mente. And you need to establish impermanence, you need to establish the dependent origination, otherwise it may be misunderstood as então, being nihilism. Então você deve, então se estabelecerem, para estabelecer a impermanência, você deve estabelecer a originação dependente. E, se não, pode haver engano do nihilismo. So, this is, in essence, the particular interpretation of these most important principles of Buddhism we have to know in order to get liberation from the point of view of Yogacara. Esses são os pontos mais importantes que precisamos entender sobre o budismo para obter a libertação do ponto de vista da escola Yogacara. All living traditions of the meditation in the northern tradition are influenced by these ideas. Então, todas as tradições meditativas da tradição do norte, então, são influenciadas por esse pensamento. So, no matter how you interpret as the Madhyamika or as the Yogacharin or as the traditional Mahayanist or as a tantric Mahayanist, these ideas, they are, so to say, the background to the practice of, in Northern Buddhism, practice of bodhisattvas, as it is taught nowadays. Então, não importa se você é tradição Madhyamika, Yogacharya, Mahayana ou Tantra Mahayanista, para a tradição do norte, no caminho do Bodhisattva, todos os conceitos são baseados, todos os conceitos são baseados nisso. In a, especially in Chinese tradition, most prominent schools, the Pure Land School and the Zen School, they are, so to say, based on Yogacara. Então, principalmente as tradições chinesas, as escolas chinesas, Terra Pura, o Zen, são todas apoiadas na escola Yogacara. The schools like Tiantai, which emphasize the Madhyamika aspect, they still draw on the Yogacara. Mesmo a escola Tiantai, muito clássica, ela também, que se baseia nos textos do Madhyamika, ela também é influenciada pela escola Yogacara. In the Tibetan Buddhism, the emphasis is on Madhyamika as the highest doctrine, but the means to realize it is still Yogacara. Na escola tibetana, também Madhyamika é colocado como ensinamento mais superior, principal. Porém, os meios para se obter a realização também são da escola Yogacara. So, this is a very, very brief summary of some ideas of Yogacara, which may be useful for your understanding of the text also. Então, isso é um resumo muito, muito breve da escola Yogacara, para que se possa entender, então, o que está no texto. So, the text describes that first, in order to go into these 16 exercises and use them for liberation, this is how Anapana Sutta speaks of the Anapana Sati. You should actually experience the ultimate reality. Então, o texto diz que, primeiro, antes de fazermos, então, os 16, chegamos aos 16 exercícios para a libertação, nós chamamos o texto de Anapanasati, é preciso experienciar a realidade última. It does not mean that when you are not a Sotapanna, you cannot practice these 16 exercises. No, but it means you should not separate these different stages of the path. They are one continuity. Então, isso não quer dizer que para você poder fazer esses 16 exercícios, você tem que ser um sotapana. Não. Na verdade, o que significa é que você não deve diferenciar, separar, deixar separado. Isso é uma, elas são uma continuidade. So, this is a very important emphasis of the transcendental wisdom. Essa é uma ênfase importante da sabedoria transcendental. The Madhyamika, like Yogacara, they interpret the path of disciples from the point of view of the transcendental wisdom. Madhyamika, Yogacara, interpreta, na verdade, o caminho dos discípulos através da sabedoria transcendental. So, neither Madhyamika nor Yogacara, as sometimes misunderstood, is the denial of the path of the disciples, it is the deeper understanding. Nagarjuna, same like Asanga, they are emphasizing just that. Então, nem a escola Madhyamika e Yogacara, elas são, as duas, elas são, na verdade, às vezes interpretadas com uma confusão da negação do caminho do discípulo, mas isso, na verdade, se trata de um entendimento profundo. Isso já foi realizado como por Nagarjuna. You will find these ideas even in the sutras and in the Abhidharma, especially of the northern tradition. Você vai encontrar essas ideias tanto nos sutras quanto no Abhidharma, especialmente na escola do norte. Abhidharma Kosha teaches that the reality here, the four noble truths, is not as ordinary man sees them, but it is the reality as the enlightened person sees them. It is not the reality of ordinary people. It is only the reality of the enlightened people. Então, no Abhidharma Kosha, as quatro nobres verdades, elas não são a realidade ordinária das pessoas, mas é a realidade experienciada apenas pelas pessoas iluminadas. The ordinary people cannot see the four noble truths as suchness. And unless one sees them as suchness, they cannot be realized together. Impossible. You cannot realize suffering and liberation at the same time. Pessoas ordinárias, elas não conseguem, comuns, elas não conseguem compreender as quatro nobres verdades enquanto talidade. Uma vez que vem a talidade, só vem a talidade, não conseguem ver diferente. Elas não conseguem ver simultaneamente a liberação e a talidade como uma única coisa, but impossível. You have to see suchness in order to see the suffering, cause of suffering, and liberation and cause of liberation at the same time. Mas é preciso você ver a talidade para você poder ver o sofrimento, ver a causa do sofrimento, liberação do sofrimento ao mesmo tempo. So, you should not understand this as being in any way opposed to the teaching of the disciples. It is at least the Transcendental Wisdom Sutras teach, it is the deepening of the meditation of the disciples. Você não deve ver esse ensinamento como oposto aos ensinamentos dos discípulos, mas na verdade é a forma da sabedoria do Sutra, da sabedoria transcendental, de como ver um aprofundamento do caminho dos discípulos. So, this is a reason why in Transcendental Wisdom Sutras, which are the base for Mahayana, the Buddha teaches these principles to the disciples, not and to the gods. It is not taught to ordinary people. Então, você vê nos sutras transcendentes que o Buda, ele ensina especialmente para os discípulos, e não para os deuses ou para as pessoas comuns. So, it is a challenge not to misuse these ideas, but to use them correctly. É um desafio para a gente não usar de forma errada essas ideias, mas para usar de forma correta. Because the deeper things are very difficult to understand, many of us tend to misunderstand them. Porque as coisas mais profundas são difíceis de se entender, mesmo nós somos capazes de não entendê-las. confundidos. So now come to the four noble truths here explained as being established, not non-established. Então aqui vem o ponto de entender as quatro novas verdades como estabelecidas, como sendo moradia, não sem estabelecimento. And the four noble truths are established in the truth of suffering. E as quatro novas verdades estão estabelecidas na verdade do sofrimento. It is the same ideas in the in the scriptures, in the Nikayas, in the Agamas. É a mesma ideia que está descrita nos textos dos Nikayas. It is not anything special. Não é nada diferente, especial. There is in the Samyutta Nikaya the Gavampati Sutta. Então há no Samyutta Nikaya o Gavan Sutta. And the Arahat Gavampati says, I have heard from the mouth of the Master that one who sees the truth of suffering, he also sees the truth of origin of suffering, the truth of the cessation of suffering, and the truth of the path leading to the cessation of suffering. Então, diz então que Gavampati escuta da boca do mestre, que então, observando o sofrimento e vê a verdade do cessar do sofrimento, a verdade do caminho que leva ao cessar do sofrimento e a verdade da realização. So, this is very significant. Então, isso é muito significativo. Because when one understands the truth of suffering, então, quando se consegue ver a verdade do sofrimento, then one can really penetrate the truth of dependent origination. Então, realmente pode aí penetrar a verdade da originação dependente. The truth of dependent origination as emptiness. E essa verdade da originação dependente é a vazia-se. Actually, the Visuddhimagga and Theravada also speaks of the dependent origination as of emptiness, here translated as identity-less-ness. Então, também no Visuddhimagga e na tradição Theravada, explica-se a originação dependente também como vazio, só que dessa vez lê-se como sem identidade. So, according to this principle, when you understand suffering dependent origination, you will see that this suffering has no real owner as our text explains. Então aí vai se ver, então, ao ver essa originação dependente, vai se entender esse sofrimento como sendo um sofrimento que não tem um dono real. In the Southern tradition, explicado no nosso texto. In the Southern tradition, we speak of the four viparyasas, the four distortions of the mind, which are the cause of ignorance and our suffering. Então, na tradição do Sul, se estuda, então, vão haver os quatro viparyasas, ou quatro distorções da realidade. In the Southern Buddhism, it is seeing impermanence as something permanent, seeing dissatisfactory state of impermanence as being happiness, seeing this dissatisfactory, seeing this to belong to the self, that means seeing it as being the self. Então, na tradição do budismo, seeing it as pure, is Theravada. Então, no budismo do sul, Theravada, vamos ver essa impermanência e contemplar esse estado, então, de felicidade, estado de sofrimento, como tentando observar, como percebê-los como puro. In the northern tradition, they don't put seeing pure as impure. Instead, after non-self, they say empty. Not empty means not belonging to the self. Então, na verdade, na tradição do norte, não se vê como puro ou como impuro. Aí se utiliza como sendo vazio, não vazio, como não tendo um eu, ou tendo um eu, ou não tendo um eu. So, in other words, everything we experience has no owner. Então, em resumo, tudo aquilo que nós experienciamos como não tendo um dono. Therefore, we cannot decide how our body should be, we cannot decide how our sensation should be. It all depends on many, many causes and conditions. Então, por causa disso, nós não podemos escolher como o nosso corpo deveria ser, como as condições deveriam ser. Tudo depende de causas, então, e condições. So, that which belongs to the self is empty of own existence. Então, tudo que é aquilo que pertence ao eu é vazio de existência inerente. So, understanding this, you can penetrate the truth of suffering. Então, entendendo isso, é possível penetrar a verdade do sofrimento. Only if you understand suffering in this way, then you will be able to see clearly that all this is caused by craving. Então, somente então entendendo dessa forma o sofrimento, poderemos ver claramente que a origem disso é o desejo sedento. Then you will also see that this destruction of the craving is tranquil, is shanta, and is excellent, pranita. Same in Pali, shanta, pranita. Então, entendemos que a destruição, a liberação desse desejo sedento é shanta, tranquilização, excelente, shanta panita, também em Pali, santa panita. Only when you see it very clearly, then there will be a cessation of, or eradication here, of craving. Só quando ver isso com clareza, então haverá a erradicação do desejo sedento. And thus, the reality of the path will be revealed. Então, a realidade do caminho será revelada. Now, we have explained, unless you have direct experience of the ultimate reality, however you call it, nirvana or suchness, then you cannot experience these four truths at the same moment. Impossible. Então, como dissemos, se você não tiver experiência direta da realidade última, então não é possível ver essas quatro verdades simultaneamente. É impossível. And when you have experienced them simultaneously, então, quando conseguimos experienciá-las simultaneamente, then you will suffer, but this suffering will not be so real. Você até continuará sofrendo, mas o sofrimento não será mais tão real. And this is the experience of an enlightened person. Everybody suffers, but this suffering for an enlightened person is not so real. Então, na verdade, todo mundo sofre. Essa é a experiência, só que essa é a experiência de um indivíduo, uma pessoa iluminada. This is a meaning. This is a meaning of Buddha's teaching that this world is just like a dream. Então, todos sofrem, só muda a experiência. E esse é o sentido do que o Buda diz, que esse mundo é como um sonho. And this is precisely the emphasis of Yogacara. E essa é precisamente a ênfase da escola Yogacara. Everybody has his own dream. Todo mundo tem seu sonho próprio. You have to become a Buddha to awake, to be awakened from your own dream. Então você tem que ser um Buda para acordar do seu sonho próprio. And this awakening from your own dream is called the revolution, as we have explained in the beginning, the revolution of the basis. Então esse acordar, despertar, nós chamamos então, explicamos isso no começo, como sendo a revolução das bases. Ashraya Paravritti. Ashraya Paravritti. So, you get to the final stage. Então, conseguimos destroying chegar the base of suffering. Conseguimos chegar ao final, destruindo a base do sofrimento. This base of suffering is indeed the alaya. It's this the consciousness which has abode in the world. Então, essa base do sofrimento, então, é a alaya, que é a que nos dá a moradia desse mundo. This abode in the world is nothing but a clinging to the five aggregates. E essa moradia nesse mundo é o que nos dá o apegar, a grudar aos cinco agregados. Now, the practice of the bodhisattva. Então, a prática do bodhisattva is to penetrate this, but not to witness it. Penetrar isso, mas não testemunhar isso. This is the transcendental wisdom. Essa é a sabedoria transcendental. Practice, experience, but do not witness. Praticar, experienciar, mas não testemunhar. So, due to wisdom, reduce suffering. Então, devido à sabedoria, reduzir o sofrimento. And due to compassion, remain in the world. E devido à compaixão, permanecer no mundo. So, in a way, it comes closer to the concepts that we know from the Western mysticism. Mysticism. It comes closer to the concepts we know from the Western mysticism. Então, na verdade, como você vê, esse conceito se aproxima muito do que nós conhecemos no misticismo ocidental. That is why nowadays Dalai Lama or persons who are on a high level of understanding, they have no problem with any other concept. Então, por isso que pessoas hoje como Dalai Lama, outras pessoas mais espiritualizadas, não têm problemas com o sofrimento. Everybody who is doing good, he can be a bodhisattva. Qualquer pessoa que então está fazendo o bem pode se tornar, pode ser um bodhisattva. He does not need to believe in necessarily in the Buddhist principles. Não precisa necessariamente acreditar em os princípios budistas. And this is the advantage of the Yogacara approach. Essa é a vantagem da abordagem yogacara. Because in the mind itself, nothing is established. E na mente ela própria, nada está estabelecido. So, what we establish in the mind depends on our understanding. O que está estabelecido na mente depende do nosso entendimento. So, the dependent origination which explains suffering starts from ignorance. Então, a originação é dependente, que explica o sofrimento. And the ignorance can only be removed by wisdom. Começa com a ignorância, e a ignorância só pode ser removida pela sabedoria. For the Bodhisattva path, o caminho do Bodhisattva, the wisdom also means the worldly wisdom, not only what the Buddhism calls the inner wisdom. A sabedoria pode ser também a sabedoria mundana, não necessariamente só a sabedoria interna, como diz o budismo. So, according to Yogacara, it is very advantageous for someone who wants to study the Bodhisattva path to study linguistics, logic, medicine, and arts. É por isso que na abordagem Yogacara, vê como muita vantagem para aquele que quer estudar o caminho do Bodhisattva se dedicar ao estudo das línguas, da lógica, da medicina e das artes. So, these are the disciplines taught in the Buddhist universities in the past. Essas eram as disciplinas ensinadas nas universidades budistas do passado. One can call it the Nalanda tradition. Como a instituição Nalanda, a tradição de Nalanda. Ricardo Sasaki has established the Nalanda organization. So, this is the background to the Nalanda tradition. Ricardo Sasaki estabeleceu a instituição Nalanda. Esse é o background de Nalanda, da escola de Nalanda. So, the Bodhisattva must know the inner wisdom. O Bodhisattva tem que conhecer a sabedoria interna. The wisdom of the aggregates, the wisdom of the dependent origination, the wisdom of the Four Noble Truths. Ele tem que conhecer, então, a sabedoria dos agregados, da originação dependente, das quatro nobres verdades. But he has to complement it with the wisdom in linguistics, in logic, wisdom in medicine, and wisdom in arts. All this is complementary to the inner wisdom. Mas ele também tem que conhecer, ter conhecimento de linguística, de lógica, tem conhecimento de medicina e das artes, todas elas são complementares a essa sabedoria interior. So, ultimately, for the realized Buddha, the worldly reality and the reality of Nirvana, they cannot be really separate one from the other. This is the message of transcendental wisdom. Então, em ordem para que você se torne um Buda, a realidade mundana e a realidade do Nirvana não devem ser vistas e experienciadas como separadas, mas como uma única coisa. Essa é a mensagem da sabedoria transcendental. So, since you are an Nalanda organization, this is a very good message. Vocês estão na organização Nalanda, essa é uma mensagem muito boa. And now we are destacamentos, 16 exercises. Então, agora chegamos aos 16 exercícios. And these 16 exercises are here explained. This is a unique, are for when you have seen the reality, when you have seen the Four Noble Truths. Então, esses 16 exercícios são para quando vocês viram a realidade, quando viram as quatro nobres verdades. Then, you will want to finish all the defilements and all the, even the anushayas, the latent defilements, which are stored in the mind. Então, você vai conseguir acabar com as impurezas, com as anushayas, as últimas impurezas restantes na mente. And in order to do so, the method which is very suitable is the meditation on these 16 exercises explained in Anapanasutta. É um método para se fazer isso, vão ser justamente esses 16 exercícios explicados no Anapanasutta. So, now we have 2 hours left and we will devote them to the text. So, please read it, try to understand it and we will analyze it in the afternoon. For me, afternoon. For you, will be what time? 10 in the morning, Então agora nós teremos 1 hora e meia, de espaço e vamos aproveitar esse tempo então para ler esse texto, nos engajar nesse texto. Ele disse que para ele vai continuar então na parte da tarde, porque lá é tarde, e aqui às 10 da manhã nós retornamos. Ok, hasta luego. Hello. Obrigado. Thank you, Bante. Thank you, Bante. Obrigado. Hasta luego.